Santorini. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Tô falando das braba, aquelas tops que são diferenciada. Se chega a fronte, tu muda a nova balada. E quando desce a tropa já faz o Diego Evolution, Diego Evolution. É no 18ão, é no 18ão. DJ Diego, pra cima! Santorini, coisa de bandido, não esqueça disso. Quer dar pra mim ser